Uma história que está intrigando a polícia. No início da manhã de domingo, por volta de 7 horas, equipes da Polícia Militar foram designadas para atender a uma ocorrência de roubo, seguida de sequestro relâmpago. Segundo o solicitante, por volta de 4 horas da manhã, dois homens e uma mulher teriam lhe dado voz de assalto na Avenida Felipe Vancher. Em posse de uma arma de fogo, eles tomaram o veículo Palio de placas AWQ8734 de Foz do Iguaçu, obrigando a vítima a os acompanhar até um posto de combustíveis para comprar cerveja e fazer saque no cartão de crédito. Posteriormente, a dupla teria ido até uma residência, possivelmente na região sul, participado de uma festa e em seguida deslocado-se por uma via lateral à Avenida das Cataratas, onde o veículo teria capotado por estar trafegando em alta velocidade. Relatou a vítima que os bandidos foram até um determinado ponto na área rural, o amarraram em um matagal e seguiram fuga com o automóvel mesmo danificado, sem inclusive uma das rodas. O automóvel foi localizado na rua Francisco Fogaça do Nascimento, na área rural, com indícios de acidente de trânsito, mas abandonado e sem os pertences que a vítima alegava ter no momento do assalto. O veículo, bem como o cidadão, foram encaminhados à 6ª SDP para os procedimentos cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.